bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Feliz Natal, eu sou o Izzy Nobre. Eu sou o Evandro de Freitas, feliz ano novo. Aê, mano, sobrevivemos a mais um ano. De repente não, né, que a gente tá gravando tá aqui igual o pedido da Casa Bahia, né, gritando sem motivo. Daqui a pouco os vizinhos vão bater na porta e vão chamar a polícia. Como é que foi a semana, Evandrinho? Semana honesta, o mesmo esquema que a gente falou dias atrás, né, Izzy? Se dezembro já é o mês do modo avião, essa semana, entre o Natal essa e o... Essa última, como, nossa senhora, tem velho. Como. Eu, mano, eu fui pro trabalho ontem. Do dia 26 ao dia 30, já era, maluco, acabou, não tem... Sai daqui. Não tem como fazer mais nada, tá ligado? E ainda mais esse ano, que cai durante a semana inteira mesmo. Uhum. Então, tipo... Não, eu vou exemplificar o que é esse clima, ó. Tem um malandro lá da academia que joga basquete comigo. Uhum. E ele trabalha na prefeitura. Gloriosa prefeitura de Barueri. Vou dedurar. Não vou falar o setor que ele trabalha, mas eu vou dedurar. E aí, ele é tipo o chefe da sessão lá da galera da prefeitura. Uhum. E a gente sabe que o pessoal que trabalha com o público aí, do governo e tudo mais, a maioria deles não gosta muito de trabalhar. O que eles podem fazer pra dar aquela enforcada no feriado, eles não. Aí a gente conversando, né? A gente joga basquete terça e quinta. Aí quinta-feira passada ele, porra, o pessoal veio me pedir pra emendar o feriado. Aí eu falei, mas o Natal vai cair final de semana. Aí o cara virou e falou, pô, então dá quinta e sexta pra nós, né, chefe? Aí o outro virou e falou, pô, então também dá segunda e terça. Aí ele parou assim e falou, é, aí eu tive que dar, né? Mano... Foda, tá ligado? Porque se cai o Natal, por exemplo, dia 24, na quinta, o que a turma ia fazer? Ia emendar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, volta à vida. Só que cai, esse ano é muito troll, ele cai exatamente no final de semana. Dia 24 é um sábado, uhum, e dia 25 é um domingo. Então, pra gente, não afeta em nada o feriado. É um dia normal, teoricamente, na segunda-feira, dia 26, a sua vida volta ao normal. Só que, mano, a gente tá no Brasil, você acha que os caras não vão dar? Aí eu vi gente falando que não ia trabalhar desde o dia 23 até, uhum, o dia 2, maluco. Caralho. Aí você vê, por que o país não vai pra frente, tá ligado? Cara, é foda que eu não posso nem criticar ninguém, porque como você falou, né, no final, esse final de ano, as coisas começam a passar muito rápido. Mano, dia 20, a gente tá gravando hoje dia 23. Sim. Eu não fiz compra pra Natal ainda, acredite se quiser. Cara, não, mas a gente deixa tudo pra última hora, mano, tudo. Eu vou deixar tudo literalmente pra última hora. No caso da minha esposa, vou ser safado. A minha mulher tá viajando, ela tá na cidade dela, na cidade de Natal dela com a família. E aí ela só volta no dia 27. Aí olha a mutreta. No dia 26 de dezembro, que é o dia depois do Natal. Sim, aqui no Canadá. Exatamente. Aqui no Canadá, chama-se Boxing Day. O que acontece? Tudo que não vendeu, tipo, o pessoal tá todo mundo... O comércio vai à louca, né? Vai à loucura com essa galera aí no... Galera trocando, o nego... O cara usa tênis 38... Eu não digo nem isso. Eu digo o seguinte, que antes do Natal, tá todo mundo fazendo compra, o shopping lotado, o estacionamento, que é loucura e tal. No dia seguinte, tá todo mundo sem dinheiro, tá ligado? Porque todo mundo gastou dinheiro pra caralho. Então, nesse dia seguinte, pra não deixar a peteca cair do mês, várias lojas começam a fazer promoções estilo Black Friday, só que mais agressiva ainda, tá ligado? Caralho, fala pra turma aí de qualquer jeito. Pra nego de qualquer jeito. Então, mas também gente... é o momento que a galera vai trocar as coisas, né? Também, aí, não, você não tá errado, tem isso também. Aí vira 25 de março, tanto dia 26. Não, fica uma loucura insana. Então, mas aí, se você tá disposto a acordar cedo, ir na porta da Best Buy, da Casas Bahia aqui do Canadá, e ficar lá esperando pra abrir, pra comprar um telão com 50% de desconto, esse é a hora de fazer agora isso. Agora é a hora. Aí que beleza, minha mulher não vai estar em casa. Então, eu comprar o presente antes do Natal e comprar o presente um dia depois do Natal não faz diferença. Só que se eu comprar depois, eu vou economizar pra caralho. Aí, ó, que beleza. Mano, cara, espera. É porque, mano, é presente do mesmo jeito, tá ligado? Só ela não vai saber, ela... Exato, não vai saber, porra. Mano. Ela vai chegar... Quando ela chegar, já... Então, pronto. Agora, eu vou te falar um negócio. A gente critica os caras aí que não gostam de trabalhar. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Mano, esses... na real, ninguém gosta. Ninguém gosta de trabalhar. Caralho, babadão, vou acordar 6 horas da manhã. Esse povo... Eu vou te falar o seguinte. Esse povo que gosta... Eu não odeio meu trabalho em nada. Eu gosto das pessoas com que eu trabalho e tal. Só que é óbvio que se eu tivesse a escolha, eu não faria isso no dia de semana, 8 horas por dia. Essa galera com papo de que ama o que faz, eu vou te falar o seguinte. Se a pessoa gosta do que ela faz, da atividade que ela executa, a parada fica tolerável. A vida dela não é insuportável. Porque não. Você viu os caras, o cara é dono de empresa, o cara acorda 10 horas, vai pra academia, aí passa lá 2 horinhas pra ver como é que tá, tá ligado? Dá tapa nas costas da galera. Aí beleza, aí eu faço pra caralho. Aí é tranquilo. Exatamente. Mas o cara que é assalariado que nem nós, proletário que nem nós, do povo tigres que somos. Passa o crachá, é. Que para, eu entro no prédio, passo o crachá no negócio pra abrir a porta. Essa galera, esse papo de que, ah, eu amo o que eu faço. Não, mano, no máximo você tolera o que você faz e a vida se torna mais tranquila porque você não tá indo pro trabalho todo dia odiando o seu chefe. É, mano, tem gente que sai. Caralho, que é um bagulho que me deixa louco, é aquela galera que sai de férias. Aí o cara tá 3 dias em casa e ele, porra, não aguento mais. Tô louco pra voltar pra empresa. Ah, mano, vai tomar no seu cu. O ser humano é cheio dessas maluquices. Mano, foda. É que nada. Assim, eu tô no ponto que. Eu já falei isso pra você, eu acho que no 99 Vidas. Eu tô no ponto da minha vida que, por causa que eu tenho esse trabalho de internet, né? Podcast, né? O jogo que a gente acabou de lançar, jogo do 99. Exatamente, inclusive, eu disso. Não vamos esquecer de falar isso. Então, por causa de tudo que isso que eu faço na internet, né, eu tenho 2 canais, Evandro. Um em português e um em inglês. Eu fui dormir, eu tava falando antes da gravação. Eu cheguei do trabalho às 11, fui dormir às 3 da manhã. Tô em pé agora. Já são 10 da manhã apenas agora que a gente finalmente começou a gravar. Então, eu tô naquele momento assim, cara, eu trabalho tanto nesse negócio de internet que se eu conseguisse transformar isso no meu trabalho full time, eu viveria uma vida muito mais feliz. Porque isso só me... Tipo, eu gasto 5 horas por dia trabalhando com internet com uma parada que é mais tranquila. Tô em casa. Tô gravando de cueca nesse exato momento. Sim. Aqui. Tá entendendo? Então... Essa vida seria muito mais tranquila e satisfeita. Assim, eu posso passar mais tempo com minha família. Meus pais moram longe de onde eu moro. Eu moro aqui na cidade, mas é tipo dos pontos extremos da cidade. Então, tipo, pra eu ir pra casa do meu pai, por exemplo, é uma parada que ocupa o dia inteiro. Sabe como é que é? Pra eu ir pra casa da minha mãe, é aquela parada. É um evento, digamos assim, que toma o meu dia inteiro. E por causa do meu trabalho, tipo, teve semana, eu só posso ver meus pais no fim de semana, né? Teve fim de semana que eu tinha que fazer alguma coisa, gravar um vídeo, fazer alguma coisa. E aí eu... Porra, se eu não conseguir ir na casa da minha mãe no domingo, eu só vou poder ir daqui a 2 semanas, tá ligado? Então, é foda. Então, na minha condição atual, o mundo ideal pra mim... Acho que a gente falou sobre isso no 99 Vidas, não foi? Que a gente falou de... Sim, de resoluções de ano novo. De resoluções de ano novo. Pra mim, o que eu gostaria... Eu não quero ficar rico, eu sei que isso não vai acontecer. Eu não fiz as escolhas certas na minha vida, Evandro. Que me possibilitasse... Atingiu o primeiro milhão até os 30 anos. Ah, já era. Eu tô 2 anos atrasado, se essa fosse a minha meta. Não, mas... E muitas centenas de milhares, né? E muitos centenas de milhares. Deixa eu ver aqui meu banco. Eu tô 2 anos... E 999.900. Se fosse o tempo, tava bom. Ninguém ligava não, tá ligado? Ah, se fosse só o tempo. Então é isso. Esse é meu voto. Roubando a pauta aqui de 99. Meu voto pro ano que vem, meu amigo. Se eu pudesse pegar esse negócio que eu faço na internet e ele se tornar uma fatia tão grande da minha renda que eu possa passar mais tempo em casa, eu posso passar mais tempo... A minha mulher trabalha em expediente completamente oposto ao meu, cara. Então às vezes eu literalmente... Eu acordo, ela já saiu. Eu chego em casa, ela tá dormindo, tá ligado? Nossa. E aí eu vejo ela no fim de semana. Então, é complicado. Então, esse é o último melhor podcast do Brasil do ano. Deixa eu ver aqui, 23. Não, ainda tem mais um. Esquece a resolução de... Esquece tudo que eu falei. Não, esquece o que eu falei. Na próxima semana eu repito isso aí. Vamos para as notícias? Sim, bora. Ok, Evandro, primeira notícia. Olha só, diretamente de Jaboticabal, quem foi que mandou essa excelente notícia pra nós? Foi o brother Bruno Nunes, @BRNunes. Um abraço, feliz Natal e Ano Novo pro Bruno Nunes. Homem fica com ciúme. Que e foi? Pra toda a sua família, você tem que sempre falar. Pra toda a sua família. Sempre a felicitação, nunca é só pro cara. Você tem que falar pra você e pra toda a sua família. É uma loucura foda, né, mano? Você não pode esquecer a quinta serizada é pra quem for da sua família. Ah, é, pode crer. Lembrança aí pra quem for da família. Que idiota. Pra quem for da família. Humor quinta série. Homem fica com ciúme ao ver garota de programa com outro cliente e mata 6 pessoas, mano, em boate. Como assim? Esse cara, eu acho que ele não entendia muito bem como é que funciona esse mercado. Eu acho que ele não entendeu como é que era. Ele não entendeu como é que era a natureza do relacionamento que ele tinha. Exato. Com essa pessoa. O cabeleireiro fazia trabalhos extras de segurança e tinha habilidade com arma. Ele é casado. Caralho. E tem um vacilão triplamente qualificado. Pois é, traindo a família brasileira. Ah, pois, certeza que esse cara era da página do Orgulho Bolsonaro. Pode crer. Pela família conservadora. Esses caras, eu não quero, como é que se diz? Apontar dedos? Eu não quero apontar dedos pros nossos brothers que são da direita, pros nossos brothers. Não quero que o MBB seja um podcast político. Mas a gente sabe que tem esse estereotipo do cara que faz essas merdas, é todo... Não, mas a família tradicional brasileira cristã. Após, olha isso. após... Passa um beijo grande na novela, né, o cara? Onde é que esse mundo vai parar? Essa pouca vergonha. Família, desrespeito com a família! Após se irritar por ver uma prostituta contra o cliente, um homem matou 6 pessoas em uma boate. 6 pessoas, mano. GTA alisou o negócio. Em uma boate, em Jaboticabal, em São Paulo. A propósito, parêntese aqui, o nosso brother lá do mapa interativo do MPB, ele ainda tá trabalhando e botando os links lá direitinho? Como é que é? Assim espero. Tem um tempo que eu não vejo. Dá uma olhada aí enquanto eu tô falando aqui. Onde tá o mapa? No post? Tá no post. Abre qualquer post aí. Beleza. Tô abrindo, não salvo. 6 pessoas em uma boate em Jaboticabal, em São Paulo. Um grande abraço para nossos ouvintes de Jaboticabal. Será que tem algum? Na madrugada de quinta-feira, de acordo com a Polícia Civil, William Roberto Ferreira Costa, de 27 anos, chegou ao local chamado Leo Drinks Bar. Sempre são esses nomes, né, mano? Drinks, alguma coisa, bar, não sei das quantas. Ou é Dois Irmãos, né? Tipo, Serralheria, Dois Irmãos, Mercadinhos, Dois Irmãos, é a maior franquia do Brasil. Ou é Drinks e Bar. Ficou em cima. Não, e aí o cara passa o cartão, aí vem na fatura dele do cartão. É o nome padaria. Do maluco? Não, padaria. Bagulho nada a ver, tá ligado? Posto de gasolina. Porque o que rola às vezes é sair o nome da pessoa que estabeleceu lá o CNPJ, sei lá como é que funciona esse negócio. Ou da pessoa física, né? É, exatamente, da pessoa física. Já fui em certos locais do Brasil que funciona assim. 4 horas da manhã o cara passou o cartão pra pagar o Israel Nobre. Exatamente. Como assim, né? A mulher olha e fala, que é esse maluco? A Giota te ameaçou de morte, você veio com a maquininha da Cielo, você passou. Bateu na porta. Bateu na porta de casa com a maquininha da Cielo. Passou aqui R$300? Às 4 da manhã. O que você estava aprontando? No sábado, né, mano? Sábado. Não, pior, no domingo, que tem segunda de trabalho no dia seguinte. Caralho, pode crer. É, de acordo com o Brasil, ela ficou enciumada ao perceber que sua garota de programa, entre aspas, preferida, já estava com outro cliente, um empresário conhecido da cidade. Ele é casado e tem um filho. Não ficou super claro nessa frase aqui, quem é que é casado e tem um filho, se é um empresário ou se é um cara. Na subchamada, fica claro que é o assassino desgraçado. Aí, ele tá fazendo um mapa assim, ó. Acabei de abrir aqui, tá tendo as notícias do último programa. Grande abraço pro nosso brother. Ah, voltando aqui que eu fechei aqui a janela sem querer. Então, ele foi ao seu carro e buscou um revólver por volta das 22h30 horas, retornou à casa noturna e iniciou os disparos. A polícia militar foi acionada por volta da meia-noite dessa quinta-feira. O cara ficou atirando 1h30? Como é que é? Caralho. Tá ruim assim de obter sinal de telefone em Jaboticabal? Pois é, cacete. Caralho. O cara ficou atirando, descarrega, tira os né, as cápsulas, bota novas balas. Como assim, mano? Uma hora e meia. Ele era meio ruim de mira, né? Porque ele ficou tentando... Porque, olha só, não sei se tá mal escrito pra caralho. Ou então ele é muito bom, porque revólver só tem 6 tiros, porra. Caralho, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. O cara é MVP. No Titanfall. Caralho, olha isso. Porque, olha só, tá mal escrito isso aqui, né? Ele buscou revólver, ele começou a meter bala na negada às 22h30, 10h30. A polícia militar não disse que ela chegou lá meia-noite, porque isso faria mais sentido. Diz que foi acionada, o que me faz pensar... Os caras se esconderam atrás da mureta, do balcão. Estavam tweetando e fazendo Snapchat do pode tiroteio. Crer, pode crer, pode Instagram. No episódio, morreram um segurança, a garota de programa com quem ele queria se relacionar, o empresário com quem ele estava, 2 outras funcionárias da casa e a dona da boate. Cara, que... Nossa, mano, que merda. Leonilda Lucindo, de 71 anos. Ó, a véia. Mano, foi... Não, é sério, a gente tá zoando, mas foi uma chacina mesmo, foi, cara, brother. Massacre. Caralho. Aí... Que loucura, o inusitado dessa notícia é o cara ter ciúme de uma garota de programa, né, mano? Não, porque o cara realmente não entende como é que funciona, né? Caralho. As demais pessoas conseguiram... Mano, é isso que eu não entendo. Por que você vai ter ciúme de uma garota de programa quando você podia chegar e negociar? Porque aqui estamos tratando do livre mercado, das trocas voluntárias, de pessoas de... O cara tá te pagando R$500? R$500? Então tá aqui R$510. Apaixonou, tá ligado? O cara, a mina... Ele apaixonou, sem dúvida. Amor e tudo mais. Sem dúvida. O cara é meio novo, ele tinha quantos anos? 27 anos, né? O cara era meio novo, meio idiota, porque um cara que faz uma merda dessa é um completo idiota. Nunca comeu cu. Aí chegou lá. Ele, não, apaixonou pela mina mesmo. E aí começou, né, aí... Pô, mas que merda, brother! O cara não sabe lidar com rejeição dessa forma. Porra, no nível extremo, né, mano? Não, o pior, se o cara chegasse e matasse o cara com quem ela tá, já é um absurdo extremo. Não, matou 6! O único cenário razoavelmente aceitável seria se ele chegasse e ele se matasse. E ele se matasse de raiva. É! Faria um favor, tá ligado? Esse jumento. Isso. Caralho, mano. É, pois é, isso é o mínimo, assim, o menos idiota disso seria se ele... Ah, me abandonou. Pega o carro, pega o revólver e mete um tiro na própria cabeça, imbecil. Sim. Do caralho. Mas não, matou a mina, matou o cara que tava com ela, que não tem culpa de nada, segurança, que porra, provavelmente, imagino, foi lá pra saber. 71 anos nesse mercado de entretenimento adulto, alegrando a galera. Caralho, matou a dona da boate, brother. Funcionários da casa que não tinha nada a ver com o negócio. Tava só ali pegando a Itaipava, cliente pra galera. Aí, olha, olha que gênio do crime, Evandro. As demais pessoas conseguiram fugir do local, o suspeito fugiu da boate, mas deixou seu carro estacionado lá. Caralho, o que permitiu... Fugiu como? Pé? Fugiu correndo. Fugiu correndo. É. Ele tem um carro de fuga... Bicicleta, bicicletinha do CJ saiu no meio da floresta. Como assim? O que bicicletinha do CJ... Perseguindo o trem? Tava perseguindo o trem. Você, tá, você imaginou a cena que eu tô ligado? Ai, caralho. Me veio na cabeça a missão dele pro atrás do trem, mas isso é como a toca, né? Como a toca. Uhum. A bicicleta no começo do jogo. Sim. Ah, eu tenho que rejogar esse jogo. Não, ele. E olha isso. Ah, ele deixou o carro, a polícia, obviamente, identificou o cara. Aí ele foi e se entregou pra polícia civil. Ah, isso foi na quinta-feira, então no dia seguinte. Não, isso, no dia seguinte, mano. Na manhã seguinte. Não, na tarde, desculpa. Na tarde do mesmo dia. Ele falou: ah, pronto. É, matei todo mundo, né? Vamos lá. Tô de bobeira. Já não vou ser mais traído mesmo, porque não existe mais. Aí ele jogou a arma no matagal. Olha só, que bizarro, porque olha só. Ele fala aqui, né, que o cabeleireiro William Roberto Ferreira Costa, que foi o cara que matou, desgraçado, que matou a mina e matou um monte de gente, né? Ele não foi ouvido ainda pela polícia, mas ele saiu com policiais em busca da arma do crime em um matagal nas proximidades do bordel. Ou seja, mano, que desgraçado, mano. Doidão, mano. Como é que o cara... O que aconteceu foi óbvio, né? O cara se apaixonou pela mina, que é um tremendo cabacismo. Não tô dizendo que a mina não é... Hoje em dia é difícil, né, Wanda? A gente tem que sempre dar o disclaimer. Não tô falando que, pô, nossa, vai se apaixonar por uma puta que mais... Não, porque, cara, aquilo não é um relacionamento. É uma troca, é uma negociação. Você não pode, né, ficar apaixonado pela pessoa que está apenas passando o tempo dela com você porque você está pagando. Tem que se haver um certo, né, um certo discernimento. Aí, além disso, não basta se o cara tá com ciúme de uma garota de programa, ele vai matar a mulher porque ela viu, porque ele viu ela com outro cliente. Ah, não, mano. Exato. Mano, eu achei a notícia aqui no G1, né? Tom. Da massa, que é mais chique que esse nosso O Popular que a gente tava lendo aí. Tem 1.222 comentários. Nossa, eu tava até estranhando não ter comentário nenhum aqui. Passa aí o link, passa o link. Vamos ver a capa. Mano do céu, 1.200 comentários, maluco. Tive a cara desse desgraçado. Tem, só tem mais fotos do local e tudo mais. Sabe o que é foda? Porque essa merda vai esmerdalhou total. Porque o cara tem uma esposa e tem um filho, então isso vai ser traumático pra eles também. A mulher vai descobrir numa lapada só que o cara tava chifrando ela e que agora foi preso, vai ficar sem pai, a criança, né? Criança vai crescer sem o pai porque não tem nunca como esse cara... não ficar preso um bom tempo, mano. Aí, não tem isso, né? Ele desgraçou a vida da própria família, desgraçou a vida da família dessa mina, porque agora, muito provavelmente, não sabiam que a garota fazia esse tipo de trabalho, né? Então, sim, agora, porra, vai, imagina, mano, que merda, mano. Agora, o cara escondeu a arma, sendo que ele, eu tô entendendo aqui, ele saiu correndo, deixou o carro no local, deixou o carro no local, sim, estacionado, aí saiu bonitinho, correndo, estacionado bonitinho, aí ele... Não, pra não descobrirem que fui eu vou jogar a arma fora. Você deixou a porra do carro estacionado na frente placa, do puteiro? Né? Com a placa? Ah, Gilmito, vamos ver os comentários, o que tem aí? Era um Fusca 1500, clássico. Demora pro carro... Ó, tem o primeiro comentário recente, há 8 minutos atrás do momento dessa gravação. Vixe, foi você que botou. Foi não, foi o Marco Soares. Ele fala assim: o Brasil é o único lugar onde prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes, traficante se vicia e pobre vota na direita. Isso é um ditado clássico, né, mano? Mano, o cara... Ai, caralho. O bagulho com o nego morrendo pra caralho, pau comendo, o cara vem falar do quê? Da direita e da esquerda. Ciúme de prostituta da zona, cabeleireiro que gosta de mulher, esse cara precisa ser estudado. Igor Gomes, tem 1.400 likes. Caralho, mano. A galera... Nossa senhora, mano. Aí o cara falou, matou foi pouco, eu já peguei essa aí e vou bater uma em memória. Tem uns caras que são meio psicopata, né? Totalmente. Ainda bem que eles só ficam no comentário, né? A comentário maioria. Do John. Felizmente, o cara tomou 102 negativações. Vai tomar mais um agora. O clique do mouse. Clique! Ainda há esperança. Ainda há esperança. Olha aí que merda. Denunciando comentários agressivos, a mulher da foto tinha família e um filho adolescente. Nossa, mano, ela tinha um filho adolescente. Peraí, ela tinha 30 anos e tinha um filho adolescente. Então a gente já pode aí facilmente calcular que a vida dela não foi dar mais fáceis, né, mano? Filho adolescente, ela devia ter pelo menos o quê? Uns 13, 14 anos? A mina teve filho... Ela própria ficou grávida adolescente. Filho, exatamente. A Rose comenta que você falou aqui. O assassino recolheu todas as cápsulas para não deixar vestígios. Fugiu aí deixa o carro lá. fugiu a pé deixando o carro com todos os documentos pessoais. Gênio! Gênio do crime! Realmente o gênio do crime, mano. É louco. Izzy, quem também é gênia, e foi outra notícia, tava até falando com você aqui por DM em off antes da gente começar, que eu tava no, procurando no nosso formulário lá de notícias os links que a galera enviou. Uhum. E essa, cara, sem brincadeira, tinha mais de 50 seguidos. Caralho. Assim, no dia, todo tá, mundo. Tá deletando tudo, né? Todo mundo enviou. E aí eu peguei um dos primeiros que mandaram aqui, que foi o Luan Felipe. Uhum. Não tinha Twitter. E foi o seguinte: jovem cai de balanço de motel em Ponta Grossa. Uhum. Fica gravemente ferida. Situação ocorreu por volta das 23h30 na segunda-feira no Paraná. Abraço pra Borghetti, um clássico. Advogado disse que estabelecimento vai investigar as causas da queda. Já vou dar uma dica aqui, chama-se gravidade. Caralho, mano, é legal dessa... Tá ligado? Essa matéria, a chamada podia ser jovem vai no motel. Como é que é? Porque, pô, não, a cidade. Isso aconteceu logo em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Cara, é. Jovem se machuca em Ponta, no motel em Ponta Grossa. Sim, seria genial. É que o cara jovem não quis... cai em Ponta Grossa e se machuca no motel. Tudo, qualquer coisa que ele usasse, o cara. Caralho, mano. Uma jovem de 20 anos sofreu ferimentos graves. Não, a chamada tá sensacional já. Olha a chamada. Jovem cai de balanço em motel. Só a chamada já parece que é zoeira, não tem como não. Caiu na Ponta Grossa. Uma jovem de 20 anos sofreu ferimentos graves ao cair num balanço erótico de um dos quartos de um motel da BR-376, em Ponta Grossa, região de Campos Gerais, do Paraná. Na noite de segunda-feira, o estabelecimento fica na colônia Dona Luísa. Para tudo aí, João Kleber. Balanço erótico. João Kleber aqui. Primeiro de tudo. Como é que você consegue se ferir gravemente caindo de um balanço erótico? Você já viu como é que é um balanço erótico? Já usou? Mas eu não cozei que eu tenho medo, mano, desse negócio. Medo do quê, porra? Vai que eu caio. Você não é um... Como é o nome daquele cara que... Vai junto com a pessoa e fica... É chega o bombeiro, tá ligado? Você tá lá todo enroscado. Todo fudido. Oh, mas... Porque, mano, como é que chama aqueles caras que no circo dão altas piruetas nos... Trapezista? Trapezista. Malabarista, trapezo, enfim. Não, malabarismo é o cara que fica no sinal. Trapezista é o cara que fica lá... Então, o que essa mina tava fazendo nesse não balanço? Não sei, mas às vezes ela, sei lá... Tava fazendo trapezismo, é trapezismo, não? Achou que era um polidense, quis fazer gracinha, sentou na jabiraca. Quer dizer, isso era o que ela queria fazer, né? Mas aí, não a cara certo. Caiu. É. Segundo o corpo de bombeiros que atendeu a situação, a queda ocorreu por volta das 11h30 da noite. O balanço tinha 4 correntes presas ao teto. Provavelmente o parafuso que prendia uma delas soltou, provocando a queda. Explica o bombeiro Matheus Justino Cândido. Então aí já não é culpa da mina nem do cara, ó. Não, aí o carro não tinha condições adequadas para a prática sexual. Aí nos Estados Unidos, meu amigo, não tinha nem o que discutir. Sim, é processinho tá rico. A galope. Ainda segundo ele, a vítima caiu de uma altura de aproximadamente 80 centímetros. Nem é muito. 80 não centímetros. É, deixa eu ver aqui, 80 centímetros. Eu tenho feito a minha menos de um metro, cara. Peraí. Eu sei que é menos de um metro, mas na minha cabeça eu não sei o que é um metro. Sabe uma medida boa? É da 3 réguas aproximadamente. Peraí. Dá quase 3 réguas. Tá aqui, ó. Eu tô com a fita métrica aqui, vou ficar em pé, peraí, 80 centímetros. Caralho, vai dar na sua canela. Cara, não é... Ó, a fita, 80 centímetros dá... Dá no joelho. Na minha virilha. Dá na virilha, cara. Dá na virilha. Eu tô medindo aqui agora. Dá na minha piroca. A altura da minha piroca pro chão. Da piroca. Então aí, ó. Era um balanço adequado pra você, ó. Tá na altura certa. Os caras são engenheiros sexuais. Eles botaram esse balanço nessa altura. Não foi por coincidência. Quando chegamos ao local, ele estava consciente, mas não sentia as pernas. Caralho. Eita, maluco, caralho. Foi um capote, mano. Ajuda, imagina o maluco que tá doente. Mano, imagina o maluco que tava com ela. Que desgraça. A situação de merda, mano. Caralho. O que nos preocupou. Então foi encaminhada pelo Serviço Integrado de Atendimento de Trauma e Emergência para o Hospital Bom Jesus. Mano, mas imagina a situação, você tá lá, Izzy. Aí, beleza, solta o bagulho, a mina tá na cai. A mina cai e de fode a coluna, sei lá, não consegue se andar mais. Uhum. E aí você tem que chamar a ajuda, os caras do motel, ou o bombeiro, ou o 92, o SAMU, enfim. Uhum. Só que, mano, você vai colocar roupa, né? Porque não dá pra polícia chegar e a mina tá lá pelada. E aí, como ele deve ter botado a roupa nela, com ela, não consegui nem mexer as pernas, mano. Imagina que situação desgraçada. Um pequeno susto, vamos dizer aí. Coisa leve. Ainda de acordo com ele, a jovem foi internada na unidade de terapia intensiva, UTI. Havia suspeita da lesão na vértebra. Por isso, a vítima foi levada à UTI. Se fuder a vértebra, já era, Izzy? Não anda mais? Não, depende de como é a fratura, qual vértebra, né? Mas é perigoso. Uma das coisas mais perigosas que você pode machucar no seu corpo são a sua coluna vertebral. Que é o que sustenta tudo. Não, nem por sustentação estrutural. Digo porque é isso que manda os sinais do seu cérebro pro resto do corpo, mano. Então, dependendo de onde você fratura, não chega mais. Não mexe o braço. Não chega mais o sinal lá embaixo, entendeu? O sinal tá indo. É tipo você cortar uma linha telefônica, não chega mais lá embaixo. Nossa. Depois, não sei como ficou a situação, explicou. Ou seja, nosso bravo bombeiro aí falou que, ó, tava meio ruim aí, levamos pro hospital, parecia que era vértebra, mas a gente não sabe. Continuando a notícia. No entanto, na manhã dessa terça-feira, o hospital informou por telefone que a paciente estava bem. Ó, mas aí entra o nosso bravo jornalismo. Uhum. Eles colocam, estava bem, entre aspas. Então, tipo, caralho, se eu sou familiar da menina, eu já ficaria um pouco preocupado. É. E que pediu alta, entre aspas, de novo, e já foi liberada. Ah, quer dizer, eles estão querendo dizer, eu acho que na menina achou que ela já tava boa. Então os caras falaram, vai, sai daqui. O advogado do motel, Demetrius Luiz Fracaro, não autorizou a publicação do nome do estabelecimento. Ah, lógico, né? Por que será? É. Já tomamos todas as providências cabíveis. Toda assistência à vítima também foi prestada. Nunca aconteceu uma situação assim no local. Garante. Ainda de acordo com ele, o caso deve ser investigado. Vamos apurar se foi um acidente, se foi mau uso do cliente, o que aconteceu. Exatamente, vamos investigar. Porra, vamos apurar é foda. Você tá lá, tem mano, o parafuso na parede. Aí a parada solta. Como o parafuso tá no chão. É, e a parede tá tudo caiu comida, tá ligado? O concreto quebrado. Como que pode ser culpa do cliente, mano? E aí foi isso. Como sempre, motel João Sem Braço falando que não. Que, ah, não, aconteceu aí. Vou botar a culpa nele, vou falar que eles estavam fazendo uma parada muito. Uma manobra sexual muito extrema, né? Vão apontar pra garantia lá do balanço que fala: olha, não tente fazer canguru perneta de cabeça pra baixo. E aí a mina fez. É isso que vão alegar, né? Certamente. Aí temos aqui os maravilhosos comentários, que o G1 nunca decepciona. O que estão falando? Mais de 100. Ai, G1, mano. Será que vai ter algum comentário político? Vamos ver. Francine Silva, comentário mais popular. Coitada, essa jovem vai ficar bem popular na cidade. Será, pior, mano? Pior que é assim mesmo, mano. Porque a cidade pequena é foda, né? Galera escrota pra caralho, mano. A galera escrota pra caralho com essas coisas. Fabrício dessa. Vão escrotizar. Não, mano, a minha se acidentou, saiu mal na situação, né? Se machucou e tal. E aí ela vai ser, tipo, a zoada por causa disso. Amigo assim, do motel, né? Como se ninguém fosse não, no motel. Não, zoar. Não, pois é. Porque se você zoar alguém que se deu mal só por isso, beleza. Mas vão zoar ela especificamente porque ela é mulher e tava no motel. Tá ligado? Sim. Não vão zoar o cara. Se um cara tá no motel e faz uma merda dessa, vão zoar ele só por ele ter se machucado. Tipo, eu caí da minha cama e me machuquei. Fiz um texto zoando com isso, a galera ri da situação. Só que a mulher, não tão rindo da situação que aconteceu, tão rindo. Ah, essa puta tava no motel. É, se tivesse na igreja, eu não tinha caído. Certeza que alguém falou isso, tá ligado? Tem nego que fala isso mesmo, bro. Tem nego que fala isso mesmo. Aí tem o cara aqui, ó. Fabrício, ele comenta: danada, foi brincar de aviãozinho, mas teve que fazer um pouso forçado. Caralho. Esse cara é muito idiota, mano. Tá vendo? Aí tem gente que já fala de preconceito, não sei o quê. O Rafael, palavras do dono do motel. Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso acontece. Certamente é isso que o advogado vai alegar, tá ligado? Capaz. João Campos, já pensou se o redator escreve Caio Sentado em Ponta Grossa? Caio Sentado em Ponta Grossa se machucou. Jovem cai sentado em Ponta Grossa, veja detalhes. Jovem cai sentada. Saiba mais. Saiba mais. O que aconteceu, você vai se surpreender. Se fosse no BuzzFeed, era assim, tá ligado? A chamada. Ah, sem dúvida, mano. Nossos amigos jornalísticos lá do BuzzFeed. O que mais que tem? Só tem nego fazendo piadinha com Ponta Grossa. Ah, não tinha. Pô, a mulher também escolheu a melhor cidade, hein, pra isso acontecer. Puta merda, mano. Sim. Será que tem alguma? Vou deixar aqui a pergunta pros amigos dos comentários aí do melhor podcast do Brasil. Tem Pau Grande, caralho. Tem a cidade chamada Pau Grande? Tem. Cidade brincadeira. Procura aí. Onde tô isso? Falando. Pau Grande. Vai falar que você não conhece Pau Grande. Ah, lá vem, município. Quem manja dos Pau Grande? Olha isso, é em Magé, região. No Rio de Janeiro, mano. Sim, no Rio, pô, tem, é famosaço. Pau Grande é um local que já pensou se isso tivesse acontecido em Pau Grande, mano. O Pau Grande é famoso. Na moral, eu acho que não iam incluir isso na chamada. Mano, tem várias. Tem Pau Grande, tem Pintópolis, que é em Minas. Mas Pintópolis é engraçado, mas não fica. Porque, ó, olha lá. Jovem cai de balanço de motel em Pau Grande e fica gravemente ferida. Tipo, não iam colocar esta chamada, na moral. Não, podia ser assim: jovem de Pau Grande se machuca em motel. Imagina, mano. Jovem de Pau Grande se machuca em motel. O cara ia olhar que de bengala, tá ligado? É. Prendeu a piroca no ar-condicionado. Leia mais. Yeah. E na próxima notícia, meu amigo. A gente falou quem foi que mandou essa aí da Ponta Grossa? Não falamos, não foi? Sim, foi o Luan Felipe. Gente, sempre esqueci. Não tem arroba? Tem. Não tem. Nessa próxima notícia enviada pelo Will Almeida Pestana. Grande abraço, Will. E pra quem for da sua família, arroba Will Almeida. Feliz Natal. Feliz Natal. Pestana é um bom sobrenome, né, mano? Entrega especial! Dois pontos, Evandro. Entregador é flagrado fazendo xixi em elevador de cliente. Nas imagens, é possível ver o homem desabotou na calça e logo em seguida se formar uma poça no chão enquanto segura a mercadoria na boca. Eu fico perguntando se eles redigiram essa subchamada pra ficar assim, a gente não tá acusando que ele mijou ali. Tô só descrevendo que ele desabotou a calça. Sim, sim, uma poça aconteceu no chão. Então, né? Do nada. É. Aí automaticamente um vazamento dentro do elevador começou a ocorrer. É o medo do Ix ser processado aí. É, meu amigo. Um entregador de comida foi flagrado fazendo xixi dentro do elevador do cliente enquanto aguardava chegar no andar do pedido. Nas imagens da CCTV, divulgadas pelo site... Você tá ligado? Você sabe o que é CCTV? Não. Caralho. Central de serviço interno, alguma coisa assim? Não. Novamente a tradução escrota dos jornais, dos portais. Cara, não é curioso que a gente aqui no MPB a gente tenta se esforçar mais pra chegar a fundo das histórias. Mas não é. Eu já li outras notícias, mano. Tem a ver com circuito interno, sei lá. CCTV é circuito interno. Só que nas imagens da CCTV faz parecer que eles leram no original e pensaram que CCTV é a emissora que é dona das imagens. Pode crer. Porque em português, fica claro que é nas imagens da CCTV, fica claro que ele tá se referindo a circuito interno? Não fica, né? Não, nenhum. Pois é. Eu tô achando isso, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que quem traduziu essa... Não, faz sentido, porque as outras vezes que eu li isso, eu deduzi que era a imagem de circuito interno na minha cabeça, mas o jeito que tava colocado no texto era exatamente igual tá aí. Porque você faz imaginar que existe um canal. Pois é. CCTV é circuito interno, ficaria melhor... Eu imagino que, pros brasileiros, um brasileiro que lê CCTV, ele não vai pensar que isso é circuito interno, não é correto? Sim, pois brasileiro é. Médio, tipo, jamais. Então tá errado usar isso aí, na questão de comunicação, porque você não tá dando a informação pra pessoa, você tá complicando as coisas. Devia ser nas imagens do circuito, registradas pelo circuito interno, divulgadas pelo site britânico The Mirror, o homem ainda parece espirrar o assoalho no nariz da camisa antes... Cara, é o Cascão. Nossa, o cara é um porco, mano, de marca maior, né? Em outra imagem da câmera de segurança, um homem é visto esfregando o cu no corrimão da escada. Só faltou isso, mano. Passando. O entregador foi visto passando o saco escrotal nos botões do elevador. Que porco! Qual a desculpa pra você pedir? Não, e pior que mijo. Mano, mijo, dá 5 minutos e tá fedendo pra caralho essa merda. Gracito, né, mano? Puta merda, mano. O cara mijou no elevador. Como assim? No vídeo divulgado é possível ver o entregador. E é um puta jegue, né, mano? Como é que o cara não se liga que vai ter câmera, caralho? É, não, pois é, mano. Tá na rua, sei lá, tá no carnaval de Salvador, que se foda. Os caras mijam na rua, mijam um no outro, não tá, ninguém tá nem aí. Mas, mano, o elevador é um lugar privado, fechado, que 99% de chance que tem uma câmera, caralho. Pois é, não é, mano. Você fazer cagada dentro do elevador. Será que nem pra ele olhar pra cima pra ver a luzinha piscando lá da... Que merda. No vídeo divulgado é possível ver o entregador desapontando a calça, em seguida se formar uma poça de no chão do elevador enquanto ele segura a mercadoria com a boca. De acordo com a publicação, ninguém tentou abordar o homem nem exigiu explicações pelo fato. Lógico, né, cara? Um louco. Tem vídeo, Evandro? Clica aí. Lógico. Mano, como é que você vai abordar o cara dele? E aí, mijão? Você tá querendo dizer que você tá mijando no elevador? O cara fala, foi, tava apertado. Olha lá. Ele entra no elevador, tá com o negócio na ponta, aí vai já. Cara, foi premeditado, mano. Ele já entrou já. Não, o bom é que ele é entregador de comida, né? Ele nem parou. Mano, ele nem parou pra pensar. Você tá ligado, né? Ele nem parou pra pensar. Ele entrou e já. Ele tava só de zoeira, mano. Que zoeira, porra? Ou ele tava muito apertado? Cara, isso, eu acho que isso é questão. Sei lá, mano. Não sei. Como a gente não sabe quem é o maluco. A gente não sabe nada. Eu só sei que ele tem um... Pode crer, mano. Ele chega e já tira a pistola, mano, pra fora, ele cara. Já chega com a piroca na mão, praticamente. Mano, como a gente não sabe... Ele quase apertou o andar com a piroca. Com a piroca. Pra economizar tempo. Mano, é difícil porque... E pior que ninguém... Não pegaram o cara, não deu nada. Pelo jeito, não. Caralho, que suíno, mano. O cara ainda tá entregando comida com essa mão suja de xixi. Não, isso... Ai, caralho. Não, e o pior, mano. Isso é um hotel em que o cara tava, em que tinha banheiro no lobby lá, onde ele... Cara, que merda. Falando. Pô, não nada justifica, mano. Que escroto, mano. Ó, o bom é que a notícia tem DLC aí, ó. Condenados pelo xixi. Ah, sim, tem o resto da notícia fala. Porque a notícia do último segundo foi meio curtinha, né? E aí o cara mandou lá pro editor e falou: mano, você mandou uma notícia com dois parágrafos. Rende isso daí. Rende isso aí. Aí o cara, beleza, vou procurar xixi, mijo na Wikipédia e vamos ver quem é preso por mijar. Então, se você estiver curioso pra pessoas que foram presas por dar um mijão aí em público, você vai no link da postagem do hbdia.com/podcast. A próxima notícia não foi, não era só no xixi, mas foi a puta cagada que o nosso banco da notícia fez. E ela foi enviada pelo clássico ouvinte já, que ajuda a gente pra caralho com várias coisas, o Grêmio Souza. Grêmio Souza é padrinho, inclusive. Porra, é um dos principais padrinhos do grupo, mais ativos e tudo mais. Sim, sim. Parada de formulário que a gente usa, que ajuda pra cacete, tanto nas músicas quanto nas notícias. O Grêmio é o seu Hackerman? Não, pô, Hackerman é o Diógenes. O Diógenes, ah, sim. Grêmio, mano, ele seria, sei lá, o nosso PR, se a gente fosse uma empresa. É o cara que a gente tá precisando de ajuda. O nosso administrador geral, a gente precisa de ajuda, pode, qualquer coisa. Grêmio, preciso fazer isso. Aí ele vai dar um jeito, tá ligado? Ajuda aí. É, ele é o cara que sabe quem faz. Às vezes ele não sabe fazer, mas ele sabe quem faz. Ele mandou a seguinte notícia. Banco falha e dá saldo infinito a cliente que gasta 1 milhão em compras. Meu Deus, mano, do céu. Eu não vou falar que o cara tava errado. Eu não faria isso, provavelmente, que é um bagulho que se acontece com você, você sabe que... É, eu sou muito paranoico e desesperado. Você então sabe eu não que vai dar merda. Não tem como não dar merda. Mas olha que forma de dar merda. Não, pior que não deu merda, vai vendo. Não deu merda. Liga, uma coisa, você tem sua conta aí, que nem a gente falou. Você falhou miseravelmente, nós, né, também, eu tô na mesma situação, em conseguir o seu primeiro milhão antes dos 30 anos, e você tem na sua conta lá. 990. Eu acho legal que você fala primeiro milhão, deixando implícito que vão ter outros. Você tá muito otimista. Não, mas ó, se liga. Você tem na sua conta, sei lá, $1,000. Você juntou pra caralho. Aí, do nada, aparece $100,000, é uma coisa. Agora, mano, imagina que você passa o cartão e nada acontece, tá ligado? Você vai lá no restaurante com a Beba, gasta, sei lá, $200 na janta. Aí, débito, senhor, passa aqui. Aí você tá, põe a senha, puxa o aplicativo. Aí você fala, cara, o dinheiro não tá saindo. Aí você fala, vou testar ali no posto. Passa, enche o tanque do carro, passa o cartão, o dinheiro não sai da sua conta. Você tem dinheiro infinito. Foi isso que aconteceu com esse cara, tá ligado? Na Austrália, um cidadão chamado Luke Moore, olha aí, ó. Luke Moore, procure sorte, traduzir aqui. Mais sorte. Foi vítima de um erro. Seria... Luke Moore seria... É um... Que bosta, mano. Dependendo de como pronuncia, pode ser veja mais. Pode crer. Foi vítima de um erro que acabou não sendo nem um pouco prejudicial. O Banco de Moore permitiu, por uma falha técnica, gastar cerca de $1.3 milhões em um período de 2 anos. Mano, ele gastou foi pouco ainda. Ele gastou foi pouco, sem dúvida. Pra caralho, ele tava economizando muito. A relação do cliente com o Banco St. George começou em março de 2010, quando Moore ainda era estudante. Olha o cara, mano. Pensa você, estudante fudido, sem dinheiro comprar um miojo com dinheiro infinito. Ainda era estudante que tinha uma renda proveniente do benefício do governo. Na mesma época, ele abriu uma conta na Bolsa Mora. Família, safado! Não, era tipo, deve ser aquele... Leone! Não, tem um bagulho aqui é parecido que é FIES, tá ligado? Sim, governo sei, paga, caralho. O governo paga a sua faculdade e depois tem que se fuder a vida inteira pagar pro governo. Ele devia ter um FIES australiano lá. Basicamente. E aí ele abriu, cara, me perdi aqui. Ele abriu uma contra modalidade Complete Freedom Account, que oferecia dinheiro mesmo para saques com a conta sem fundos. Ele chegou a sacar 9 mil. Então, isso é liberdade completa mesmo. Pois é, dinheiro infinito. Não é propaganda enganosa. Ele chegou a sacar $9,000 de uma única vez e notou que o saldo nunca se esgotava. Mano, é genial, caralho. Mano. Era mais fácil o cara chegar no banco e tirar todo o dinheiro do banco. Eu quero sacar quanto? Tudo. Tudo. Você tem... Ele olha assim por cima do balcão. Ele dá aquela olhada por cima do balcão. Você tem quanto aí? Não, ele chega na caixa, ó. Sabe aquele carro forte que tá ali na frente? Que nem fala pra dentro pra descarregar que eu vou levar. Ele dá a chave. Com saldo infinito em conta, ele quitou dívidas, viajou para vários países, comprou veículos e obras de arte. Mano, obras de arte foi quando ele já tava na putaria já. A hora que ele resolveu. Obras de arte. Não. Evandro, você sabe o que aconteceu? Ele começou bem assim. Porra, que é isso? Foi que... no McDonald's, né? Comprou... Ele foi no McDonald's, só pegou, comprou, não comprou nem o lanche mais caro, comprou só ali o McLanche Feliz. E ficou de olho. A menina falou, batata grande por mais R$1, senhor. Não. Aí começou de boa. Aí ele, cara, não deu nada. Aí ele pagou ali uma prestação, né, da, sei lá, da faculdade. Ele pagou ali um computador novo, comprou um iPhone, ainda sempre assim, olhando por cima do ombro, né, sabe como é que é? Todo desconfiado. Aí chegou no ponto, quando o cara tá comprando... O que ele comprou de arte? Ele deve ter comprado um quadro, sei lá, que é porra, mano. Uma estátua, tá ligado? Foi só pela zoeira, foi o que eu falei, né? Nessa altura, o cara tem que estar só pela putaria, mano. Não, aí ele já tava... Não, por isso, ele foi pouco a pouco perdendo o medo, mano. Sim, sim. É que nem tudo no mundo, cara. A gente vai perdendo, a gente vai se... Como é que se diz? Acostuma, se condicionando, vai se acostumando. O ser humano é safado. Ele só vai... Você vai perdendo. Ele tem medo até um certo ponto. Depois, todos os luxos de Moore contabilizam mais de $1 milhão. Caralho, mano. O banco só foi perceber o erro quase dois anos depois, né? Pois é, ele gastou pouco, mano. Ele gastou pouco, mano. Ele tava achando, se ligar, acho que ele tava achando que ia ser a vida inteira nessa. Aí ele falou, não vou chutar o balde, que já os caras não pegaram, agora não vou pegar nunca, tá ligado? Ele devia estar pensando nisso. Foi totalmente certeza que esse foi o mecanismo ali do pensamento de raciocínio do cara. É, sem dúvida nenhuma. Um bagulho desse, o que, é que você pensa? Ó, eu vou passar aqui, esse mês. Vai virar um mês, eles vão descobrir, vai dar bosta, aí eu vejo. Se eu pago, se eu me foro, se eu vou preso, enfim. Porque sempre quando vira um mês, vem as contas, o banco tem um sistema lá que faz acontecer as coisas. Aí não aconteceu nada. Aí, teoricamente. Beleza. Teoricamente, aí não aconteceu nada. Aí virou um ano, que também, na teoria também, é outro fluxo que se encerra e tal, um ciclo e tudo mais. Não deu nada. Cara, pessoal, agora vão passar a régua e vão descobrir, mas não deu. Exato. Mano, esse cara devia estar muito. Ele pensou que era a vida inteira e falou: ah, vou gastando aqui, não precisa chutar o balde, comprar uma Ferrari. Toma aí, eu tenho dinheiro infinito e se foda. Por enquanto, né? É. Por quê? Moore chegou a ser acusado pelas manobras que fez com o dinheiro do banco e recebeu pena de 4 anos e meio de prisão. Ele iria cumprir pena por obtenção de vantagens financeiras, mas, após 5 meses preso, o Tribunal de Apelação anulou sua sentença. A conclusão final foi que Moore não agiu de má fé com o banco e que não houve tentativa de fraude. Afinal, por 2 anos, o Banco Saint George não fez absolutamente nada para impedir os gastos do cliente. É foda, né, mano? Tem os dois lados disso. É complicado. Aliás, Abdão, antes que a gente entre na questão, porque tem a questão filosófica, a questão, né, moral e ética. Bota aí Luke Moore no Google. E aí você vê, tem outros. Isso, Luke Moore no Google. E aí você vê primeiro você vê a foto do miliante. Olha a cara. Como é que o banco olha pra cara desse sujeito? Mas fala, mano, manda outra notícia então e tem a foto, cara. Porra, tem um monte. Bota no Google aí, qualquer. Do banco? Ah, achei. Não, só bota Luke Moore, só isso. Parece um jogador de futebol aqui, porra. Mano, ele tem a maior cara de maconheiro safado. Eu tinha visto a foto dele em outra notícia, caralho. Ele tem uma cara de maconheiro safado. Mano, olha só, porque ele é foda. Você assistiu o BoJack Horseman? Ah, não todo. Porra. Então, mas tá bom. Aquele personagem que o cara do Breaking Bad dubla, é ele, mano. Ah, sim, olha, sim, sim. O moleque sim, que sim. mora com o BoJack. Esse maluco aí. A cara dele. Mano, é sensacional, porque ele gastou. Ele admite abertamente que ele gastou cocaína com strippers. E ele fala. Eu sei que ele falou strippers aí, mas na real, não foi stripper. Né? A gente tava junto com o cara da primeira notícia lá. A gente sabe. Aí comprou carro e. Puta merda. Agora eu vou te falar um negócio. É foda que. Eu fico, assim, dividido na questão ética e moral disso aí. Porque a corte lá de apelação, tá certo. Ele não fez nada ativamente pra criar essa situação. Ele não enganou ninguém. Né? Não, basicamente só deram dinheiro pra ele. Ele tem um argumento muito bom a favor dele, que é o seguinte. A conta que ele abriu lá no começo, quando ele era estudante, dava ele esse benefício de gastar e foda-se. Pois ele podia virar e falar, é banco, um dia eu ia te pagar esse 1 milhão que eu gastei. Esse era o nosso acordo. Então, tem isso, mas ao mesmo tempo, ele deveria saber que aquele dinheiro não era dele, né, mano? Sim, mas, mano. Tipo, era tava muito. Com dinheiro infinito. Você ia cagar, você ia ficar com medo e não ia usar nada? Cara, eu sou muito. Se você compra lá um iPhone novo, olha só, e não desconta na sua conta, você ia ligar pro banco e falar? Deixa eu te falar aqui, eu não digo que eu não farei isso porque eu sou muito moral e ético e eu sou muito bonzinho, não. Porque eu sou muito paranoico, tá ligado? Eu ia achar que eu ia me fuder. Então, eu não sei o que eu faria realmente, porque a tentação seria absurda. Seria muito grande de tomar vantagem da situação. Só que o medo de se fuder por causa disso, eu acho que seria maior do que a tentação de usar o dinheiro. De usar o dinheiro. Só que é complicado, cara. Porque, assim, tem os dois pontos. O cara não fez... Ele não é um golpista. Não é. Ele não fez nada. Ele não invadiu o site de nada. Ele não fez nada pelo qual ele fosse se beneficiar indevidamente. Só que, a um certo ponto, ele devia saber que aquela grana era dele, né, brother? Sim. Quando você tá um estudante fudido sem dinheiro e você gasta... Você saca 9 mil dólares do nada. Você sabe que esse dinheiro não é seu, porra. Caralho. Ele teve um final de semana maneiro, hein, maluco? Com 9 mil. Mas porra. Que... Cara, dá um final de semana bacana. Sexta-feira à noite, o cara passou no posto, comprou umas brejas e sacou 9 mil. Seguiu a vida, mano, você tá maluco. Cara, é difícil. A justiça, de acordo com a justiça, tá de boa. Mas... Acho que se a gente for aqui olhar pra... O banco também, mano, e aí? Não, então, onde tava você que não falou nada? O banco vacilou. O banco foi responsável, porque o banco existe o banco tem a obrigação de tomar cuidado com essas paradas, com esse dinheiro, porque não é do banco, né? Boa parte dessa grana era de muito, assim, é fácil concluir que era de outros clientes, entendeu? Sim, sim. Então, é complicado. Mano, aconteceu algo parecido com um amigo meu, e é foda. Ixi, porque assim, não, ele não foi com o banco não, foi com operadora de telefonia. Que muitos ouvintes aí sabem que eu trabalhei durante o tempo. Celular de graça pra ele, mãe? Não, vai ver, numa operadora. E aí o que acontece? E uma época, anos atrás, eu tinha uma bug no sistema. Onde os caras conseguiam. Eu achei uma da vez. Então, os caras conseguiam entrar lá e tirar do sistema o pacote de minutos da conta. Então você tinha, sei lá, 1 GB de internet, mais 100 minutos de ligação. E aí você pagaria por isso R$100. Os caras tiravam o pacote de minutos, mas ele ainda continuava existindo. Eles desabilitavam pelo sistema. E aí você pagava só... Então ficava desabilitando só o pagamento? Não, ficava... Era bizarro. Começava como se a conta, se a operadora estivesse devendo. Tipo, ao invés de isentar o valor do pacote de minutos da sua conta... Ele dava aquele crédito pra você, então sua conta vinha zerar, vinha menos. Todo mês. Ah, e aí o que acontece? Os caras debilitou em várias linhas e seguiu a vida. E aí ficou... Se fica indo menos, isso só, ficava... Era acumulativo? Não, a conta vinha zerada todo mês. Vinha a conta e tudo mais, mas como o sistema Vigo não tinha gasto, ele mandava a conta zerada. Porque eu tinha concluído algo ainda pior. Eu tava achando que tava sempre faltando dinheiro na conta, como se a operadora estivesse devendo. E aí aquilo ia somando, até o ponto que, tipo, parece que legalmente a operadora te deve R$5.000. Os benefícios do plano também não acumulam de um mês pro outro. Então a operadora ficava devendo sempre. Mas simplesmente a conta vinha zerada. E aí isso durou, cara, sei lá, 3 anos, tá ligado? Aí um belo dia, a operadora deve ter atualizado o sistema, não sei que diabo que foi. E eles pegaram toda essa galera. Aí eles mandaram a conta pro maluco... Retroativa. Mas se eles pegaram, não deu a retroativa. Ixi, Maria. Então, aí que tá. Aí ele foi e falou: não, eu assinei o plano e me falaram que era isso daí mesmo. Por isso que eu nunca falei nada. Caralho, você tomar uma conta retroativa, quanto tempo passou? Dava R$100 por mês, 3 anos. Vou fazer a conta rápida aqui. 12 vezes 100 vai dar quanto? 1.200. Vezes 3. 3.600. Ele recebeu uma conta de 3 pau e pouco. Do nada. Aí ele falou: vou pagar, porque me venderam esse plano. Caralho. Me venderam o plano de graça. As ideias. Hoje vão sem bracismo. Aí os caras bacalham na Anatel, deu a mesma coisa. A Anatel falou: não, a culpa foi sua, operadora, que não olhou o que estava acontecendo. Você não pode cobrar o cliente em relação a isso. E aí ele não pagou, não, e não deu nada. Só que no caso dele é um pouco mais pilantra, porque foi ele mesmo que ativou o sistema na conta dele, tá ligado? Não foi o cara do cara da notícia aí, que simplesmente ele percebeu um dia que ele tinha dinheiro infinito. Mas, mano, nesse caso, nos dois casos, a empresa que se fudeu. E a pessoa ficou mó tempão usando benefício. É, porque, cara, é foda, né? Porque a empresa tem uma responsabilidade maior de fazer com que o sistema funcione. Sim, porque imagina, você só usa um cara. Você tem TV a cabo em onde você mora? Não, não tem TV a cabo faz tempo, então, cara. Eu tenho aqui, mas eu nunca uso, mano. Eu tenho de trouxa que eu sou, porque é por causa do combo da internet, enfim. Mas tem lá, os 1000 canal que eu nunca assisto. Se eu der uma bosta no sistema e eles botarem a HBO, que eu não tô nem aí, e eu não tenho, eles não podem me cobrar, tá ligado? Mesmo que eu fique 10 anos de HBO, tô nem sabendo. Não, sem dúvida. Só que tem diferença, eu acho. Nesse caso, isso não é um bem consumível e... Como é que se diz? A parada que acaba, entendeu? Que é um bem finito, né? É só uma parada, uma opção adicional na sua conta, se assim se quiser. No caso do banco, é dinheiro mesmo. No caso da operadora de telefone, eles não estão cobrando o serviço inteiro. Aí é complicado. Nesse negócio, se fosse num caso como esse que você sugere da HBO, nunca que eu pagava essa porra. Mas nunca. A empresa maldita, eles vão querer, né, mano? Mas vão ficar querendo. Eu não pago. Eu vou preso, mas não pago essa porra. Tá ativo aqui, você tem que pagar. Mas o cara, eu também não sei o que eu faria, mano. Teria que acontecer. Mas eu acho que eu também iria na sua. Eu não teria moral de ficar usando, sabendo que você dotar dia da merda, mano. Eu teria medo, mano. Eu teria medo pra caralho, tá ligado? Eu sou muito paranoico, eu sou muito medroso. Eu sempre fico achando que a pior coisa vai acontecer comigo. Eu sempre fui assim, a vida inteira, não tem nem como, mano. É, então, e eu evito fazer coisa real, mano. Eu vou foda. O que te motiva a ser certinho na minha vida não é que eu sou honesto, sou ético pra caralho. Não é. Não é nem medo de alguém pegar ou não. É eu ficar com a cara de bunda depois sem ter o que falar. Porque é tão gostoso alguém vir te questionar e você falar não. Mas é por isso, por aquilo, tá ligado? Só de pensar em alguém me questionar uma parada e eu saber que eu tá errado e não poder falar nada, mano, já me dá um desespero, tá ligado? Pode crer. Não existe, eu fico, mano, não, eu não faço coisa errada por isso, pra ninguém me falar bosta depois. A melhor coisa que você tem é você ter uma resposta pra pessoa. Exatamente. Né, aquela resposta inquestionável que você sabe que está certo. Dá um prazer. Principalmente uma coisa que você fala, tá ligado? Você fala, eu falei que aconteceu isso. E o cara vai e faz a bosta, aí você fala, tá vendo? Olha aí, ó que beleza. Que delícia. Você cara. E Evandro, se o cara gosta do MPB, onde é que ele pode encontrar esse podcast? No glorioso blog, veja você, ainda existe um blog, hbdia.com.br. Não, tem BR, caralho. Todo mundo. Toda semana de gravidade, o cara não sabe, caralho. Hbdia.com, apesar de ter um site em português, não sei porque ele não é br/podcast. É mais caro, mano. É mais caro. E se eu colocar BR, o que acontece? Não tá registrando? Posso sei lá. Registrar e redirecionar pra um site de pirocas? Boa pergunta. Por isso que pode. Caralho. Olha aí, ó. hbdia.com/podcast. E a pessoa também deve fazer o que nesse fim de ano? Que ela tá imbuída do espírito natalino e do espírito de ano novo. E o que ela quer pra 2017 é acessar... Talvez o banco não tenha te dado dinheiro infinito, mas mesmo assim... Provável que o banco não te deu dinheiro infinito. Mas ainda assim você pode acessar o padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil e chegar com qualquer lá pra nós, né? Pra ajudar a manter essa bagaça viva e alegrando todos os domingos no próximo ano. Cara, chegou recentemente, né? Todo mês chega a fatura do SoundCloud, né? Que não é barato. SoundCloud profissional, 16 pau, mano. Dólares. Dá aproximadamente R$500. Então, vou dizer, aproximadamente R$500, né? Então, se não fosse a galera do Padrinho, quem é que tá no Padrinho online aqui? Agora, vamos ver aqui. Os de sempre. Amanda. Telegram. Os brothers estão sempre lá, né? O Heitor, eu tô vendo aqui. O Heitor Lopes, o Bruno Beagle, que é mais recente. Thiago Praciano, Rafael Aguiar, Laura. Ricardo... Deu um scroll aqui e sumiu o nome do cara. O Ricardo Cigário, Cigari Dila Cardoso. Quem mais? Se não fosse essa galera. É, entre outros. Não é exagero, né? Padrinho, mas não estão no Telegram. Tem vários que não são tão ativos. Mas se não fosse você, essa galera aí que eu mencionei e vários outros que os brothers solidários que gostam do programa. O programa só não é exagero. O Evandro sabe que não é, porra, né, é frase de efeito, nada. Não, a gente falou lá no 99 Visa da nossa resolução. O que que eu falei lá? Que eu queria jogar mais videogame ano que vem. Mano, eu ia ficar fácil jogando todo esse tempo que a gente tá gravando MPB aqui, tá ligado? Você tá de brincadeira. Brother, acabei de falar, são exatamente agora 11 da manhã, a gente tá gravando tem quase uma hora. A gente falou antes da gravação do programa. Eu fui dormir às 3 da manhã, nem fudendo que o Evandro me manda DM. Pô, vamos gravar? Eu ia falar, Evandro, vai se fuder. Eu vou dormir. Olha aí. Se fuder, eu tô sozinho aí fazendo. Finge a minha voz aí, foda-se. Chamo isso do futuro. Nunca! Ai, caralho. Nunca que o programa existiria ainda sem o apoio da galera do Padrim. Então, se você tem essa grana, se você quer. E tem mais, né? A gente tá mantendo a nossa meta de um programa. Todo domingo. Isso é foda. A gente. Olha só. Tem muita gente que de acordo com o Padrim, a gente tá recebendo. De acordo lá com o site, a gente tá recebendo R$1.800 por mês. Apenas. Como o Evandro sabe. Apenas de... bem, 1.800 tem muito. Faz uma fila. Faz uma fila de 1.800 pessoas, cada um de tem muita gente. Mas muita, não é exagero, gente. Tem muita gente. Que eu não sei se porque tem preguiça de pagar o boleto, ou se mudou de ideia, seja por quê. Eu, assim, menos da metade. Esse valor que não paga de lá, mano. É foda, a gente tem que conversar com a galera pra fazer que nem o Patreon. O Patreon, ele só mostra o que está recebendo, entendeu? Porque aí, porque o que acontece? A nossa meta pra ter um podcast todo mês é 1.500. A gente nunca recebeu 1.500. Mas nem mil, eu diria. Nem mil. Fala abertamente mesmo, a gente não recebe. Cara, a gente não recebe um. Não dá nem um quarto dessa do dinheiro que tá lá. Só que, como tá mostrando lá mais que 1.500, a gente se sente naquela obrigação. Porra, tem gente pagando, tem gente não. Contribuindo. É, ainda tem o que a gente falou. A gente vai fazer, mano, enquanto a gente achar que tá da hora e que a gente vê que o pessoal pode pagar. Pode chegar. Exatamente. Então é complicado, né? Porque a gente se comprometeu com uma meta que ela foi atingida virtualmente, mas não é de verdade. Então, se você não olha o site do Padrinho do Melhor Podcast do Brasil e veja, 1.800, nem preciso me preocupar mais não, porque já tá saindo aí meu episódio mensal. Não tá, brother. A gente tá fazendo um episódio semanal, A gente tá fazendo episódio semanal mesmo porque, porra, a gente se sente meio que, assim, como é que se explica? Com a agida é foda. A gente se sente com a arma na cabeça. Com a agida é foda. Mas a gente se sente assim, porra, nominalmente, né, virtualmente, supostamente, atingiu a meta. A gente tem que... Não atingiu, entendeu? Então, se você puder contribuir pra que essa meta seja atingida de verdade... Aí ajuda de verdade, não é ajuda de... Ajuda de verdade. Ajuda de Gibre. Vá lá, padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil, uma excelente plataforma de crowdfunding que vários outros criadores de conteúdo já estão usando. E, porra, Natal, brother, solta uns 10 aí pra nós. Pô, tô na espera daquele amigo ouvinte que vai ganhar a Mega Sena da virada, hein? Olha, pô, já pensou, mano. 500 mil, porra, aí vai ter podcast. Putz. Caralho. Ah, podcast diário, meu amigo. Já falou. Não, isso que é foda. Eu falei pra... Vai ser as notícias. Mano, olha só, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. É, a gente vai ser a notícia. Você vai estar pelado na rua, mijando em elevador. Olha só, eu tô vendo aqui as estatísticas de ouvintes e tal. A gente tem um número de ouvintes que se cada ouvinte desse R$5... R$5 é muito dinheiro? Não, se cada ouvinte desse R$5... O que, que você compra com R$5? Um chiclete? Não, porra, mais vários chicletes. Não, porque eu não digo R$1 porque pagar um boleto de R$1... Safadeiro. Aí é foda. Vamos dizer assim, R$5. R$3 pra ficar mais... Sabe o que é honesto? Nesse momento, o cara ir lá e pagar um boleto de R$12, mano. Que aí ele paga um R$12 por mês. R$1 por mês? É. Pronto, tá aí. Cara, desafio. Se tiver, mano, R$1 por mês pra gente bater essa porra ano que vem inteiro. Cara, se cada ouvinte nosso desse R$5, sempre estaria, Evandro, R$5. A gente fazia disso um programa de rádio mesmo, tipo, todo dia. Porque dava, entendeu? Facilmente. Dava pra isso se tornar uma fatia tão grande da nossa renda, entendeu? De pagar comida, pagar conta. É, ninguém aqui tá querendo ficar rico, tá entendendo? É só viver disso, é basicamente. Mas a gente sabe que não vai. A gente sabe que vocês não vão dar. Não, e nem precisa, tá ligado? Terão que dar. É, não precisa, não precisa. Não, aí também já é foda. Não precisa. Se cada um desse R$5, mano. R$5. Cara, ó, uma meta. Não precisa nem falar de podcast todo dia. Uma meta mais próxima, uma meta mais humilde, certo? A gente tem uma meta lá no Padrim de R$2.500 que a gente faz um episódio bônus. Em vez de só um episódio por semana, você ganha um extra, entendeu? E a gente vai fazer esse episódio, uma parada nova. A gente vai trazer, de repente, convidados. A gente vai fazer. Cara, vai ser. Pô, seria da hora. Sabe o que eu ia fazer aqui, mano? É foda, não tem tempo. Mas seria da hora a gente continuar com esse estilo do MPBzão roots mesmo, de notícia bizarra. Uhum. E a gente fazer um resumo da semana, mano. Resumo da semana seria boa. Tipo, sair sexta-feira, tá ligado? O que aconteceu? Comenta as tretas do Twitter, exato, né? Treta News, é nóis e loucura. Lançamento, filme, tudo que acontecer. Falar de joguinho, é, pode crer, seria bacana. Mas pra isso, precisa do quê? Depende de vocês, Capitão Planeta. Mas é isso aí, se você tem essa possibilidade, se você tá afim de ver esse programa continuando, se você quer ver um pouco mais MPB, mais conteúdo. Cara, a gente tá planejando conteúdo de vídeo aí, a gente não vou falar nada ainda, o Evandro sabe o que eu tô falando, né? Já entramos em contato com essas pessoas aqui, a gente tá... Alô? Caiu? Ih, quando meu fone mudo, morreu! Quando mudo. Caralho, da puta. Entendeu? O MPB tá ficando um pouco maior do que era só eu e o Evandro. Já tem mais engrenagens nessa máquina aí, a gente vai revelar algumas coisas aqui muito em breve, mas a parada vai começar a sair um pouco mais do nosso bolso pra manter o negócio e trazer um conteúdo bacana pra vocês. Já vocês vão saber do que eu tô me referindo. Então, se você puder ajudar, contribua. Exatamente. E Feliz Natal, próximo ano novo e manda um abraço pra quem for da família. Até mais. Tchau. Vamos lá. 1, 2, 3 e... A gente tá aqui, o som tá de boa aí, Evandro? Seja bem-vindo a mais... Fala a ordem de novo. Filho da puta!